se segurem porque agora o bagulho vai endoidar. A dupla que é a maior referência em pressão no estado do Pará acaba de chegar. E com eles o bicho vai pegar. É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Se você quer pressão, vem pro show do animal. Crocodilo Prime, o animal toca tudo no Pará. Agora não quero saber de trelelê. Eu brinco gigante pra dançar com vocês. Arrepia da pressão, meu DJ. Tá na hora! Os irmãos referem sem pressão. No show do gigante eles vão detonar. Gordo e Dinho Pressão sacudindo a galera, o rock não pode parar. Os irmãos referem sem pressão, no show do gigante eles vão detonar. Tamo na área! Com Gordo e Dinho Pressão sacudindo a galera, o rock não pode parar. Não pode parar, não pode parar, não pode parar, parar. Explode o bagulho! Vai começar, DJ Gordo, se prepara. Vai começar, Dinho Pressão, se prepara. Gordo e Dinho Pressão, se prepara. Dos caixa baixa, prepara, moleque! Manda pra cá! Manda! Apaga, acende, apaga, acende, apaga. Já estamos ao vivo no Facebook! Acende, apaga, e pra você que tá aí acompanhando a gente, sente o clima, sente o clima, sente o clima! Cadê o grito das mulheres sinceras de Belém aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo corno aí, joga as duas mãozinhas pra cima. Quem tem amigo viado, joga as duas mãozinhas pra cima. Cadê a galera do Paysandu tá aí? E a minha torcida do Remo, joga as duas mãozinhas pra cima. Só que não tem hora pra chegar em casa. Bate na palma da mão. Bate, bate, bate na palma. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Três, dois, um. Flamengo, dá um grito bem alto aí. Quem é do Paysandu, joga a mão pra cima aí. Só quem é do Papão, bate na palma da mão. Palma da mão. Só quem é do Papão, bate na palma da mão. Torcida do Paysandu, dá uma vaia no Remo aí. E cadê a torcida do Clube do Remo? A torcida do Leão. Bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Torcida do Remo, dá uma vaia no Paysandu aí, ó. E aí, maninho? Bora fazer a contagem agora. Só que confia em Deus, joga a mão direita pra cima. Joga a mão direita pra cima. E bora fazer a contagem. Cinco, quatro. Vocês vão no voo! do Sírio e o Palácio Doce. De quem é essa festa? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o gordinho, invadimos de penetra e comemos várias xereca. Várias xereca. Vem, vem! É o animal do palácio! Para xereca, e comemos várias xereca. Cheguei, oi, oi, cheguei. A festa vai começar. Cheguei! Só quem não tem saudade de ex, joga a mão pra cima aí. Quem não tem saudade do seu ex, joga a mão pra cima aí. Joga a mão pra cima. Dá-lhe o soquinho pro céu. Soquinho, eu quero ouvir agora. Coisas da vida. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Quero ver! Brincadeira com a minha cara. Idiota. Daquele jeito, bota na pressão, bota na pressão. Eu quero ouvir a galera acima. Você me perdeu. Eu tô sabendo que essa aqui tá na boca da galera. E quando toca no animal, todo mundo canta, todo mundo faz história, todo mundo grava vídeo. A hora é agora, pode gravar. Senti tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei teu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem, conforme eu sei cheirão de lágrimas. E agora? E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei! Mas eu sei, é quem se faz a principal. Quem bebe o que morri da sua cara e vou ver. Você só você, só você, só você. Perdão, pode chorar. Toma! Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Namora não dá, namorada não, namora não dá. Rapaz, corre atrás dessa agora. Você quer ela, mas meu pau quer uma namora não. É por isso que eu tiro o chapéu pra você, maninho. Namora não dá, namora. Você é a referência do Pará. Ela, mas meu pau quer uma. Não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela. Tu gosta mais de namorar. Eu sei que tu gosta. Bora. Eu tô gostando de uma prostituta. Bora. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa da vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela escuta. Mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito. Todo mundo que hoje vai rolar. Sou você! Quem é croco? Quem é croco? Vai pro croco. E aí? Meu amigo DJ Toninho, lá do Inetson do Arapari, já tá comigo. E aí, Toninho? Bora, DJ Bruno, bora, DJ Bruno, vai. Toma, caqueado, toma, caqueado. O palácio tá com o gordo e o Dini, a gente vai assim, ó. Eu tô com o gordo e o Dino. E a parada aqui no croco, a parada é assim, vai. A parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria. Eu te pego de frente. Bora. Só os caras doidos. Os amigos que brota de PT. Se não tiver de gordo, ela nem olha pra você. Entrou na boca, agora eu tô de pé. piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. De novo! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Ué. Eu que sabotei. E aí, mano vermelho? Piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. A galera tava no Leonardo Oliveira. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Só caçando! Do paladar já tá no comando de mal. E a galera vai dançando. E o gordo e o Dinho detonando, detonando. Bora, bora, bora, bora, bora na pressão. Vai, vai, vai, vai, tá. E o meu parceiro Nico do shopping já falou. Hoje eu vim curtir a referência e pressão do Pará. Ele e a sua loira. Alô, Nico do shopping, bota pra tremer a minha direita. E a minha esquerda, ela te aguinha dos caras do Red. Bora o Oxi do Leão. Treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. O palácio tá tremendo, o gordinho tá tocando. Bora, Maninho, bora, Maninho. Bota pra tremer, bota pra tremer, bota pra tremer. Cadê a hora? Seu cabelo, ele também já tá aqui, ó. Toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Perigui Henrique, da pedreira, o Alisson logo por chope. Forte esse bujinho da pedreira. E vai dançando, vai quebrando, vai dançando. Bora, maninho, vai botando a galera pra dançar assim, ó. Vai, vai, vai. Bora virar, bora virar, bora virar, vai. Vinte bujado, Loracho, pra dele, ele gosta. Bora pra cima. E meu parceiro Paulo, Ana Carla, o casal crânico aqui do lado esquerdo. Bora, Paulo. E aí, Ana Carla. E o meu parceiro Dário Assis. Ele é sua esposa, Gabi. E aí, Dário. O homem do Puncho. E avisa que quarta-feira tem a referência do Puncho. Sassoca, Tiana, você tá dando a minha. Sassoca, Tiana, você tá dando a minha. Sassoca, Tiana, você tá dando. Bora, Fagner. Sassoca. Bora, Regi, a semizela na área. Fica de lado. Como é que é? Fica de lado, toma de pão. Fica de frente, toma de pão. Toma, toma. Toma de pão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pra curtir o som que ele gosta. E aí, Bárbara Canhão? Tá comigo aqui no camarote. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai, bora, vem. Não importa se ela é puta há muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Tenho pressão. Ela é puta, mas também tem sentimento. Amigo punk. Ela é puta, mas também. Lá do punk som. Ela toca, não para. Toca, não para. Ela toca, não para. E aqui no nosso telão, o maior site de aposta do mundo. Olha o chute certo no telão aí, ó. Olha o chute certo, meu amigo Nilson. Em parceria agora com a Nani Deu, a show de prêmios. Bota aí no telão, neném. O chute certo. E o Anani deu a show de prêmios. Essa parceria vai dar o que falar. E sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Alô, orelha. Não para. Alô, orelha, não chega rapidinho, orelha. Não para. E ela toca, não para. Toca, não para. Bora, bora. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é, ele é. O meu amigo Lulinha já falou. Ele é. DJ Marcos já falou. DJ Marcos tá na área. Bora, bora, vai, tchau. Fala, Juninho do Mega David. O Soares, a Gleice Soares, o Vini Soares. Família Black de Margarina. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Rapaz, ela quer dar pra ele hoje. Ela quer dar pra bandido. Bora, Thiaguinho! Mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu vovô. Ela quer o seu. E a minha galera do Cumbu. E aí, Anderson? Amigo particular do Gordinho. Crocodilo. Qualquer dia desse vai atravessar o rio, moleque. Segura aí, ó. O nosso amigo Divan, do Wesley, o Gordinho. A galera do bar. A melhor ressaca do Sírio. O meu compadre Thiago Cardoso. O Jefinho, a família Fox. A coalhada 2020. Alô, Boju. O Douglas Cambista. E aí, Douglas? O nosso parceiro Raul Estumano também. Rodrigo do Croco, bora, Rodrigo. Alan Xavier. Valdir dos Caixa Baixa. O Alanzinho de Coxinha. O amigo Gordo. Lá do Coqueiro, bora, Gordo. Olha o Japa. Pra cima, Japa. Meu amigo Preto do Show. E aí, Bredo? Bora virar, bora virar. E o amigo Paulo da Carla. Bora, moleque doido. Vai, moleque doido. Bora, mascote. Vai, moleque doido. Bora, Thiaguinho. Vai, moleque doido. Nosso amigo Adriano Santana já tá na área. O empresário DD dos moleques do canal. Bora, moleque. É aniversário do Wilgner Verdelho. Parabéns, Wilgner. E aí, moleque. E aqui no camarote, o meu parceiro Pugueca, da família Marabá, ele e a sua esposa. Bota no telão aí, neném. O meu parceiro Pugueca, o homem da família Marabá. Ele tá comigo. Me deixa lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Do nosso amigo Juan também. Fortíssimo Juan. Na companhia do Astro Leão. Do nosso amigo Paco também. Esse Paco é da mais de dois, né, Paco? Vai ver só, desgraçado. E aí, como é que é? Alô, neném. Prepara aí. O homem tá na área. O homem da família Barabá. O amigo Helder Gai e o Alex do Lanche. E aí, Alex do Lanche? Segura, vai! É o DJ Dinho e o Gordo e ele sopa negócio. É o DJ Dinho e o Gordo e ele sopa negócio. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Dinho é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. DJ Dinho é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Exatamente. Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? E aí, professor Steiner? Tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Esse é gente boa. Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar vocês... Olha que tá desgraçada a coca aí, né? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar... Professor Steiner, sua esposa... Obrigado pela presença, meu parceiro. Aproveita. Tamo junto. Momento da sua vida. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam, não. Que tu tem uma pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão. O nosso amigo Vini da Sky, o rabetão, o Pituca da Bunda. E aí, Pituca? E aí, Leonan? E a minha amiga Naná? E aí, Naná? É o seu esposo, ali, ali, ó. Vai! E aí, Jacaré, bora, Tchuboga! O chumbado, o Louro Moto. O Louro Moto, o táxi, o Alex também tá comigo. Bora do caqueado, bora, bora do caqueado. Bora, pipirinha, nenê e o bico dos caixa baixa. Essa galera tem moral. É agora, bico! Arrepia, Fabinho dos Malas! Os caixa baixa tão na área! Segura o sucesso aí, ó. E no telão, minha amiga Raíssa. É a Raíssa Bruzzi. Segura aí, ó. DJ Bruninho, show Rafinha, DJ Cássio Mix da TF, é a galera da carreta alta pressão, DJ Cássio Mix, amigo particular do Gordinho, de velhos carnavais. E aí, a Cássio Mix é pra cima, não é? Verdelho! Parabéns, moleque! Vem, vem, vem assim, ó! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Essa galera... E aí, Zé dos Pedro! Segura! Lá os puxa... O nosso amigo branquinho do Croco! Tem empre... E o meu parceiro gordo do coqueiro! Todo mundo faz parte da... Chegando os 6 anos dos Garotos Red. É do Goma. Prepara que vai ser dia 8 de novembro. Junto com o aniversário do Dinho Pressão, vai ser assim, ó. Olha que tá aí a Laiana de Gaçada. Ostentação, a minha equipe. E a companhia dela. São Van. Alana Botelho. Olá, os Garotos do Red. E o nosso amigo Cristian Brito. Festa pra galera. O rei dos periquitinhos. Os Garotos do Red. a festa pra galera, faz a festa. A Maria das Mercenárias. E aí, Maria? Nossa amiga de baixo também, um abraço a você, Anne. Nossa amiga Laís. A Bismarck também. Um abraço. Pra cima, pra cima. Vamos pra agitar. Cima. Qual é a aparelhagem? Qual é a... E aí, Tiaguinho? Toca DJ, toca DJ. Tinho Pressão. Vamos fazendo a festa. Pressão, pressão. Pressão, pressão. E aí, amigo? E os caixa-baixa botando pra cima. Olha o Pipirinha, vai fazer o corte agora. Olha o corte, o corte. Agora! Vai! Vou na deitada, seguindo o meu crocodilo. Eu sou dos caixa-baixas, aqui não tem vacilo. Curto o DJ Patrese, o gordo malombite. Quando o Dinho pressão toca, o agito é sem limite. Vou dar a dentada, moleque sai da frente. Eu sou dos caixa baixa, a condição é com a gente. Aqui é caixa baixa, junto com o croco, a união está formada. Vem com a gente, vem curtir. Sim. Vem com os toppers, vem curtir o croco. Vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar a dentada, você vai se amarrar. Pelos caixa baixa, vai se apaixonar. Vem com os toppers, vem curtir o croco. Vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar a dentada. Eu não tô perdoando, pode chamar as novinha. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. É agora, viu? Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, Santorini, Santorini. Nos põe na fita da TF, nós nunca dá PT. E nosso amigo Vitor Silva, o homem das mídias. DJ Wellington, vivendo em W da carreta Black Sound. Nós põe pra endoidar, pode descer escol. Eu já trouxe o de pá, quando o bagulho endoidar, vai rolar muita dentada. E aí? Prêmios, põe na fita na parada. Quando o Astro Leão já falou. Vai rolar muita dentada. Bora pra cima que sábado tem a festa da cerveja. E já ficou na fita. 2019. Era mandado. E vai ser lá na Via Show sábado. Já ficou. Crocodilo. Já ficou. Mauro Sum. Era mandado. E Robson. Mandina não era tu, era mandina não era tu, era mandina. Bora, Cris dos Humildes e a primeira dama Carla. Amigo Tinho, pra te dizer, só penso em você. E aí, Tinho? Não há de fogo. E aí? Eu sou na equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa, meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Tira espera e seja o Ninho, chegando com o Betinho e o Josimar. Essa galera enlouquece com S. Tira esse L e seu Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. DJ Nene, no pancadão, dão, dão, dão, dão, dão. E nosso amigo Vou Mototáxi também tá comigo. Agradecer também aqui a presença do meu grande amigo Ricardo, Ricardo Multimídia, a nossa presença também aí, agradecer a presença aí dos nossos amigos aí lá dos, da família Prejuízo, eles que estão aqui presentes, marcando presença, eu tô recebendo aqui no Comando Animal, pode registrar esse momento aí, Bagal, o nosso amigo particular, o cara que sem dúvida alguma faz parte do sucesso do Gordinho, meu amigo Ivaldo Paladar. E aí, Ivaldo, chega mais. E fala pra galera quando é o dia, o aniversário do restaurante de sucesso do Guamá. E aí, Valdo, fala pra galera aí, ó. É o Croco, que é Croco, vai pro Croco. É isso aí, maninho. Dia 26, sábado, uma grande festa no Bole Bole. O tradicional aniversário do Bom Paladar. Quem toca? Júlio Saudade, Brasileirinho, banda Bad Show. DJ Rebelde e DJ Adria. E vai ser muito firme de gastar. O que pensa que eu sou? Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Desespero não dá mais. Dinho Pressão, um talento nato. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Só você vai. Pra te falar. Acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Só perder você. Me diga por que não pensa mais em mim. Me diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu vou baixar o som. Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra, lembra? Lembra quando eu disse que você me completava? E agora? Mas agora você se foi. E aí, como é que é? E não apostou em nosso amor. Só vocês, vai. Bem alto, bem alto. Titi tirari, tirari, rarara. Joga o dedo pra cima! São amores, amores que matam. Segredo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita. E no nosso telão, só uma coisa pra... A marca do momento. Antes de te... A Miúzi diz, meu parceiro empresário Guinho e a dona Josi. Tá ali no telão, Miúzi diz, neném. Agora. Eu olhava para ela e ela não me via. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. No dia seguinte quis aproximar. Na próxima parada ela embarcou. Olha, menina, dos meus olhos que eu me apaixonei. Admirava muito antes. Vai! Me perdoe esse tempo todo sem falar. Os meus olhos, os pensamentos meus. Quero ouvir o Palácio cantar. Bora registrar esse momento assim, ó. Já. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo o rodeio de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Quem namora, quem namora. Do comércio é o Shopping João Fredo no telão aí, ó. Minha amiga do Raquel, você é Renata. Olha no telão aí o Shopping João Fredo, o maior centro de compras do comércio. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Bora no batidão, vem comigo, vem dançando, vem quebrando, vem dançando. Bora, bora, bora, de beijinho detonando, detonando na batida. Vai, vai, vai. Vai jogando, vai puxando, vai jogando, vai puxando, vai jogando, vai puxando. Você me deixou. Edson, o cara que comanda a saída Samarina, e a sua esposa Marília, Gabriel Nunes. E aí, Salim, segura, Salim! Você vai! Atenção, você que é proprietário de um carro de placa 7703, então chega do teu carro rapidinho lá, ó. É urgente. Amigo Nico do Shopping, ele é a sua primeira dama. O cara que fez o aniversário e convidou o Gordo Dini pra ir lá. Obrigado, Nico! Tudo que eu tinha pra te dizer, não me deu nenhuma chance pra provar. Thiaguinho do táxi, meu parceiro Thiaguinho dos Garotos do Heavy, da companhia do Mascote. Aí, Mascote! Ei, rapaz! Alex do Lanche também tá na área! Larissa Beltrão, meu parceiro Elder Gaia, Camila Gomes, olha Camila! E vem a Cássio Mix da TV, esse é o velho aguardo! Deixa eu mandar um beijo também especial pra minha esposa, a Tainá Araújo tá na área! Coloca o estúdio da Nara hoje no telão aí, né? É o estúdio Estética e Merecedores. E aí, Subinha Sibeli? Bora, Carlinha? Como é que é? E é por isso que eu te peço amor, não me deixe assim. Oi! Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nenhuma chance pra provar.